amusing. Ramen is wicked. Those that don't know how to be pros get evicted. A woman could bear you, break you, take you. Now it's time to rhyme. Can you relate to a sister dope enough to make you holler and scream? Yo, let me take it from here, queen. Excuse me, but I think I'm about due to get into precisely what I am about to do. I'm conversating to the folks who have no whatsoever clue. So listen very carefully as I break it down for you. Merrily, merrily, merrily, merrily, high for happy overjoyed. Please, with all the beats and rhymes my sisters have employed. Slick as you throwing down the sound, totally a yes. Let me state the position. Ladies first, yes? Yes. Yeah, there's gonna be some changes right there. Believe me when I say being a woman is great to see. I know that all the fellas out there will agree with me. Not for being one, but for being with one. Cause when it's time for loving, it's the woman that gets them sworn. Stepping, strutting, moving on, rhyming, cutting, and not forgetting. We are the ones to give birth to the new generation of prophets, cause it's late. I break into a lyrical freestyle. Grab the mic, look at the crowd and see smiles. Cause they see a woman standing up on her own two. Sloppy slouching is something I won't do. Some think that we can't flow. Can't flow. Stereotypes, they got to go. Got to go. I'ma mess around and flip the scene into reverse. With what? With a little touch of ladies first. Well, here, listen to this rhyme. Ladies first, there's no time to rehearse. I'm divine and my mind expands throughout the universe. A female rapper with a message to send. The Queen Latifah is a perfect specimen. My sister, can I get some? Sure, Moni Love, grab the mic and get dumb. Yo, praise me not for being simply what I am. Born in L-O-N-D-O and sound American. You dig exactly where I'm coming from. You want righteous rhyming, I'ma give you some. To enable you to age yourself and get paid. And the material that has no meaning I wish to slay. Pay me every bit of your attention. Like mother, like daughter, I would also like to mention. I wish for you to bring me to the, bring me to the rhythm. Of which is now systematically given. Desperately stressing I'm the daughter of a sister. Who's the mother of a brother, who's the brother of another. Plus one more, or four. Have a job to do, we doing it, respect due to the mother who's the root of it. And next up is me, the M-O-N-I-E-L-O-V-E. And I'm first, cause I'm a L-A-D-I-E. Contact and in fact, the style, it gets harder. Cooling on the scene with my European partner. Laying down track after track, waiting for the climax. When I get there, that's when I text the next man or the next woman. It doesn't make a difference, keep the competition coming. And I recite the chapter in verse. The title of this recital is Ladies First. Olá, amores! Estamos começando mais um Data Music aqui pela Rádio Sense em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba. E na semana passada nós fizemos o nosso episódio Lésbicas Futuristas, né? Falando aí sobre cantoras e também cantores brasileiros. Uhum. E hoje a gente faz a nossa versão internacional deste tema, que é o Futuristic Lesbians, né? Já faço também rapidinho toda a cagada aqui, porque semana passada eu terminei falando que a gente ia fazer o Future Lesbians, mas na verdade é Futuristic, né? Uhum. E assim como no primeiro programa, então nosso recorte não é necessariamente só mulheres lésbicas, né? Isso foi mais uma brincadeira mesmo. Mas é uma questão mais de atitude e uma questão de conceito também, né? Relacionado aí às mulheres LGBTs maravilhosas, né? Tudo Sim. isso veio por conta aí da música da Gabi, lésbica futurista, que a gente tocou na edição passada, né? Então hoje nós vamos ouvir artistas internacionais. E quem quiser falar com a gente e dar comentários sobre esse episódio, faz o quê, Roba? Manda um e-mail pra gente dizendo não tem no Brasil pra fale com datamusic@gmail.com. Quase morri aqui agora. Ou então manda uma mensaginha ou um recadinho pra página do Facebook lá, se você não curte, né? Faça favor, que é datamusic no Face. Exato. Lembrando que você pode ouvir também os nossos episódios em mixcloud.com/datamusic ou lá no site da Sense. E você pode também assinar o nosso feed para receber notificações sobre os novos episódios aí no seu agregador de podcasts preferido e também no iTunes, né? Isso. E a gente começou o programa de hoje com a Queen Latifah, com Ladies First, né? A Queen Latifah, ela é uma... Muita gente só lembra dela como atriz, mas ela também é cantora e rapper, né? Ela fez muita coisa aí, principalmente nos anos 90. Mas ela também atuou aí como produtora de tanto produtora musical quanto produtora de TV, comediante, apresentou talk show, etc. Uhum. Hoje ela é apresentadora, né, de talk show. Então, pelo que eu vi, o talk show dela foi cancelado. Sério? Sim. É. Parece que foi bem recente isso. Ah, ô, cara, nunca assisti na minha vida. Mentira, não acredito. Ela não merecia isso. Pois é, eu acho que foi homofobia. Enfim, e a Queen Latifah, ela é uma das pioneiras, né, do hip hop feminino. E, aliás, ela é uma das pioneiras do hip hop feminista. Sim, existe. Uhum. E ela ganhou aí vários prêmios. Ela ganhou o Golden Globe, ela ganhou Screen Actors Guild Awards, o Image Awards, ela tem um Grammy e outras 6 indicações para Grammy, uma indicação para o Emmy e uma indicação também para o Oscar, né? Ela é mais conhecida aí por filmes como A Vida Secreta das Abelhas, Chicago, Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro, Mais Estranho que a Ficção, entre outros, né? E a Queen Latifah acho que é meio que um exemplo, assim, né? De uma pessoa extremamente bem-sucedida, né? Sim. E acho que também de uma pessoa bem resolvida com a sua sexualidade, eu acho. Sim, ela é foda. E ela fez um dos filmes mais bonitos que eu já assisti na minha vida, que eu não me lembro o nome, você deve saber, que é um filme que ela recebe uma notícia do médico que ela vai morrer. Nossa, não sei. E aí ela tem um dinheiro guardado e ela vai viajar e é maravilhoso esse filme. Não é nenhum desses que eu falei, não, né? Não, acho que não. Nossa. Mas é muito lindo. Eu vou pesquisar e depois a gente fala, sei lá. Arrasou. Faz isso. Que eu fiquei curioso. Enfim, vamos seguir aí então. A gente vai ouvir várias coisas aí de várias vertentes. Tem bastante música legal de fundo rolando também. A gente ouviu Indigo Girls e agora tá ouvindo a Anne DiFranco, né? Que são artistas mais aí do country folk, como diriam as Las Bibas. E a gente vai começar com uma mulher que eu amo de paixão, que é a Courtney Barnett. E depois a gente fala o resto, como o Robin costuma dizer. Uhum. That's music. Sending all reality. I like you, despise you, admire you. What are we gonna Thank you. changed my life. Fuzzy to music. Saints. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Antes da gente falar das músicas do bloco anterior, o Roba tem aqui uma revelação. Que o filme da Queen Latifah se chama As Férias da Minha Vida. Ela recebe um laudo médico dizendo que ela tem pouco tempo de vida, ela tem um dinheiro guardado e ela vai viajar. E é muito foda esse filme, é sério. É uma lição de vida, assim, pra você começar a enxergar as coisas de uma outra forma, sabe? Ai, arrasou. Numa das cenas que eu me lembro, assim, que são bem legais, ela tá na viajando de avião pra esse lugar, que eu não me lembro qual que é. É um hotel muito foda, assim, aqui na Europa. E ela tá na classe econômica, ela chama o comissário e fala pra ele: vocês não se importam de tratar as pessoas como animais? Porque é assim que eu me sinto sentado aqui nessa classe econômica, como um animal. Gente. E aí ela vai e muda pra classe executiva, ela faz um upgrade com o dinheiro dela. Gente, que bafo. É muito legal. Ah, legal, vou procurar mesmo. Aham. Uhum. Bom, a gente ouviu no bloco anterior a Courtney Barnett com Pedestrian at Best. Ela é australiana, né? E ela tem dois discos aí maravilhosos. Ela fez show no Brasil. Ela tem dois álbuns e dois EPs. Ela fez show no Brasil esse ano, mas infelizmente eu perdi. E ela também fez um álbum em parceria com o Kurt Vile, que é muito bom também. Ela é abertamente lésbica. E ela tá num relacionamento com a cantora Jen Clover. E a música Numbers foi escrita aí pela Courtney e pela namorada dela sobre o relacionamento delas. E uma outra música da Courtney, que é Pickles from the Jar, também é sobre o relacionamento delas. E ela menciona o nome da namorada também no primeiro verso da música Dead Fox. E a Courtney fala que a Jen Clover é uma grande influência na música dela, né? E a Barnett também toca guitarra na banda da Jen Clover. Olha só, são super parceironas mesmo, gosto. Ah, falou. Depois a gente ouviu o DXX com VCR, que é um trio inglês aí de... Talvez Dream Pop seja uma classificação boa pro som deles. não sei se todo mundo concorda com isso, que conta aí com a sapatão andrógina Romy Medley Croft, né? Você gosta ainda de XX? Eu meio que perdi o tesão nos últimos tempos. É, então, eu gostei do primeiro disco, porque eu acho que foi uma coisa nova pra época, né? E, mas depois eu peguei uma pregs, assim, grande, e aí depois eu também assisti um show deles na TV, no Lollapalooza, e eu falei, gente, a filha tá morta do que tá nesse show. Porque era muito monótono. Eu acho que, assim, esse primeiro disco é um divisor de águas, né? Mas o resto não sei, não me pegou tanto, assim. Eu acho que na época que eles lançaram esse primeiro disco, tinha muito frufru na música, sabe? Tipo, nossa, caralho, ai que foda. E eles mostraram que era possível fazer uma música bem legal com muito simples. Sim. E eu acho que isso surpreendeu um pouco as pessoas. Mas aí foi muito simples demais, também cansou. É, acho que minimalismo define bem. E tem também o lance que o Jamie XX, ele faz muita coisa sozinho também, né? Sim, e ele tem uma carreira bem sólida ainda, pelo que eu sei, assim. Então acho que isso acaba, sei lá, diminuindo um pouco o potencial da banda, talvez. Não sei, posso estar errado também. Enfim, depois a gente ouviu o Savages, que é um quarteto de pós-punk inglês. É um quarteto, então obviamente ele é formado por quatro garotos. E a gente assistiu no Lollapalooza, né, Bi? Sim, que foi lindaço. Foi um puta show. Eu lembro até hoje, elas vestidas todas de preto e a guitarrista vocalista com um saltão rosa maravilhoso, lembra disso? Maravilhoso, lembro. Não tem como, foi muito foda. Esse show foi muito bom. Sim, esse dia a gente viu shows incríveis. Sim, a gente viu o quê? Viu Johnny Marr, viu Arcade Fire. E o Savages, o resto é o Pixies. E a gente ficou sentado vendo o Pixies. Não todas, né, mas grande parte das Savages podem ser consideradas aí LGBT, mas elas não... elas meio que rejeitam um pouco aí esse rótulo, inclusive rejeitam o rótulo também de banda de garotas, né? Uhum. E o show delas realmente é uma coisa muito porrada, assim, tipo, é muito, muito, muito, muito foda, recomendo. Uhum. E por fim a gente ouviu o Austra, que é uma banda, entre aspas, de uma mulher só, a canadense Kate Stelmanis. Enfim, ela montou o projeto e aí as pessoas foram entrando e saindo e tal, então hoje basicamente ela que capitaneia o Austra, que é um som realmente mais focado também no synth pop. E o Austra lançou um disco chamado Future Politics mais ou menos na mesma época que o Trump foi eleito. Então foi meio que um presságio do que estava por vir, assim. Eu te contei que eu já vi o Austra. Você já viu? É. Aonde? Eu tava em Nova York, no dia que eu tava indo embora, e o metrô era na frente de onde ia acontecer o show deles nessa noite. Eu tava indo embora à tarde. E o lugar tava aberto e ela tava passando som. Mentira! Você viu a passagem de som? Sim, tava abertaça, assim, e ela tava passando som, eles estavam passando o som lá, e aí eu fiquei vendo um pouco. Que bafo! Aham. Nossa, adorei. Eu nem conhecia na época, né, eu só vi o cartaz na frente, aí eu saquei que era a banda. Ai, que bafo, arrasou. É muito legal, mas é uma banda muito boa, eu gosto bastante. Uhum. Sim. Então, beleza, agora vamos seguir para um bloco onde a gente vai ouvir aí Futuristic Lesbians do passado. Olha só que paradoxo, né? A gente vai começar com a Dusty Springfield, com I Just Don't Know What To Do With Myself. E depois a gente fala o resto, né? Sim. Eu adotei, adotei o seu bordão, Bi. Sim. A pauta é sua hoje, você que faz. A chamadinha. Então vamos lá. Got some music. I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you, planning everything for two. And now that we're through, I just don't know what to do with my time. I'm so lonesome for you, it's a crime. Going to a movie only makes me sad. Parties make me feel as bad when I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose, it's a sun and rain. Like a summer rose, it needs a sun and rain. I need your sweet love to beat all the pain. I don't know just what to do with myself. I don't know just what.

music. 6. Yes. The service dead by morning, slipping past the gray divide. The traces of a princess spins me. Então a gente ouviu aí nesse bloco Dusty Springfield com I Just Don't Know What To Do With Myself, que é uma música aí composta por Burt Bacharach e Hal David, e regravada depois aí, todo mundo conhece, acho que com o White Stripes, né? A Dusty fez muito sucesso nos anos 50 e 60 e faleceu em 99 com 59 anos. A sua orientação sexual sempre foi contestada, porque ela nunca foi vista em uma relação heterossexual. Coisas da vida, né? Contestada. É. Numa entrevista em 70, ela disse: muitas pessoas dizem que sou fluida. E eu ouvi tantas vezes que eu quase aprendi a aceitar isso. Eu sei que sou perfeitamente capaz de ser atraída por uma garota como por um garoto. Mais e mais pessoas se sentem assim e não vejo por que não deveria. Era uma declaração muito poderosa para essa época, né, claro. Uhum. E também ela se envolveu aí em relações com várias mulheres ao longo dos anos. Inclusive um casamento conturbadíssimo com a atriz Tida Brachi, é isso? Acho que sim. Com quem chegou a sair na mão também, a sair na porrada, né? Depois a gente ouviu a Leslie Gore com It's My Party. E que é uma música que ela gravou com 16 anos, em 1963. Nos anos 2000, ela apresentou um programa de TV para o público LGBT, chamado In The Life. Em uma entrevista com a Ellen DeGeneres, em 2005, ela disse que desde os 20 anos sabia que era lésbica, e que embora o negócio da música fosse totalmente homofóbico, ela nunca sentiu que tinha que fingir que era heterossexual. Palavras dela: eu meio que vivi a minha vida naturalmente e fiz o que eu queria. E não evitei nada e não coloquei nada na cara de ninguém. Ok. Né? Arrasou. Arrasou. Muito. A terceira música, então, foi a Sinead O'Connor com Nothing Compares to You, que é uma música do Prince, né? Isso? Isso. É. Enfim. Que ficou aí famosíssima quando rasgou a foto do Papa João Paulo II ao vivo no Saturday Night Live, em meados de 90, e desde então a sua carreira nunca mais engatou, nunca mais foi a mesma, e apesar dela ter continuado fazendo coisas muito boas, não rolou mais pra ela, né? Inclusive super polêmica, aí foi achada toda cagada, né, um tempo atrás, na rua. É, rolou todos uns bafos aí recentemente com a Sinead. Ela chegou inclusive a trocar de nome, ela não atende mais por Sinead O'Connor, mas eu não sei exatamente qual que é o nome dela. Uhum. Mas chegaram a rolar vários boatos que ela tinha morrido, que ela tinha se suicidado, todo um bafão. É, eu lembro disso vagamente, assim, e teve também um lance da depressão, que foi muito discutida nessa época. Sim. Por causa dela, por causa de um vídeo, né? Enfim, desculpa. A última música que a gente teve nesse bloco foi a Katie Lang, com Just Keep Me Moving. Uma cantora aí que sempre foi lésbica, super assumida, com um visual tomboy e tudo mais. No clipe dessa música, inclusive, ela dá uma carona de moto bem sensual pra atriz Uma Thurman. Gente, esse clipe é tão lindo, é tão bonito. É muito, muito vi, bonito. Veja, esse clipe é muito bom. A Katie Lang é muito foda, tipo, eu pago muito pau pra ela. Eu acho ela bem legal. Sim. Esse clipe, nossa, ela dando carona pra Uma Thurman, é muito bom, sério, vale a pena. Tá razão, nossa, eu vou ver mesmo. E é isso, então a gente finalizou aí esse bloco, vamos passar para um novo bloco, começando com um tiro, que é o B-52s, com a música Rum, e depois a gente comenta o restante. Essa música talvez seja a minha música preferida do B-52s. É? Nossa, eu amo essa canção. Foda essa banda, né? Eu acho eles muito legais. Sim. Principalmente pra época deles. Mas enfim, depois a gente comenta. Sim, vamos lá. Então com o B-52s. That's music! Whispering in fight. You wanna get drunk and stay the night. Do you wanna fight? You wanna get drunk and stay the night? You wanna smoke till our throats are sore? Break out and then talk and then make out some more. Do you wanna dance? Do you wanna fight? Do you wanna get drunk and stay the night? Do you wanna do all the things I do? Look. Então foi isso, a gente tocou aí, então, nesse bloco a gente tocou aí a primeira música, que foi o B-52s com Rum, e que é uma banda super LGBT, que além do Fred Schneider, que é super gay, a gente tem a Katie Pearson, que é bissexual, e já foi casada com o artista Tim Rollins, mas hoje é casada com a sua sócia, que é a Monica Coleman. Depois a gente teve a Joan Jett com Bad Reputation, que é um grande ícone aí também da cena LGBT, né? Que tosco isso que eu falei, né? Cena. Não, tá certo. Enfim. Ela é super feminista e desde a época que era ela da sua antiga banda, né? As Runaways. E de acordo com um filme em 2010 sobre as, a banda, as The Runaways. As The Runaways. As Savages. Você falou também. E aí eu me perdi, foi isso. Então, desde o filme, na época do filme, aí em 2010, que é um filme sobre a banda The Runaways, ela teria tido coisinhas com a vocalista Cherry Curry, né? Sim. E, enfim, a Joan Jett é foda. Eu gosto. Depois a gente teve Amanda Palmer com Do It With a Rockstar, Nika Gay. Que é outro grande ícone aí, feminista e ativista, bissexual e casada com o escritor Neil Gaiman. Esse, sem dúvida, é um dos maiores power couples da história. Gente, eu fico muito chocado quando eu penso na Amanda Palmer e no Neil Gaiman juntos. Eu fico pensando, sei lá, são duas pessoas que devem tomar café da manhã conversando sobre niilismo, sabe? Umas coisas assim, uns papos super cabeça. É tipo um casal que não podia ser casado com outra pessoa, né? Só podia ser eles mesmos. Exatamente, é tipo feitos um pro outro. E eles têm um filho, né? E eu sempre comento que o filho da Amanda Palmer e do Neil Gaiman, ou ele vai ser a pessoa mais incrível desse universo, ou ele vai ser a pessoa mais chata, né? Uma das duas coisas. É verdade. Mas não vai ter meio termo. Tipo, não vai ter meio termo. Ou vai ser muito, uma pessoa muito incrível, ou uma pessoa muito cuzona. Por último, então, aí a gente teve a Sam Vincent com Digital Witness, que começou a sua carreira como membro do supergrupo The Polyphonic Spree. E depois participou da banda de turnê do Sufjan Stevens. E fez também colaborações aí com o David Byrne, que era do Talking Heads, né? E seu álbum de 2014 ganhou o Grammy de melhor álbum alternativo desse ano. E foi a primeira cantora solo também a ganhar um Grammy nessa categoria em 20 anos. Arrasou. Eu gosto muito da Saint Vincent também. E eu acho... Eu até coloquei elas juntas, porque eu acho Saint Vincent e Amanda Palmer muito parecidas. Assim, às vezes eu acho que elas são a mesma pessoa. Eu gosto muito do último disco, que é o único que eu conheço. Da Saint Vincent? Eu acho legal. Sim. Sim, é muito, muito, muito bom. Ela realmente arrasa muito. Vou procurar mais coisas. E eu só queria voltar lá no... Lá atrás no B-52s, que eu esqueci de falar uma coisa. Além do Fred Schneider e da Kate Pearson, que são LGBTs, né? Logo ali no começo da carreira deles, o B-52s perdeu o guitarrista deles pra AIDS, né? Ele era HIV positivo e, enfim... É verdade isso. Ele acabou falecendo. Eu não faço a menor ideia da sexualidade, da orientação sexual dele. Mas eu acho que, de uma forma geral, apesar da gente de não termos outros... Eu não, pelo menos, não ter informação de outros membros assumidamente LGBTs, eu fiz questão de dizer que é uma banda super LGBT, porque é. Sim. Né? Tipo, acho que em termos até de conceito e do que eles representam dentro da música, eu acho que eles têm essa atitude que é própria dos LGBTs. Então, B-52 sempre no meu altar. Sim, com certeza. Sempre faço uma rezinha pra eles. Então a gente vai partir aí para um novo bloco, dessa vez começando com o Sleater-Kinney. Olha que lindo o nome dessa música, I Wanna Be Your Cherry Ramone. Sabia que você ia gostar. E quando a gente voltar, a gente comenta as demais. Beleza, vamos lá então. Vamos. Tato Music. Yeah! the tamarama. Take it down, down to the tamarama. Take it down, down to the tamarama. Do it. That's a music. Então a gente ouviu aí no bloco anterior o Sleater-Kinney com I Wanna Be Your Joey Ramone. Sleater-Kinney é um trio, né? São três mulheres. Uma delas é a Carrie Brownstein, que é, se reconhece aí como uma mulher bissexual. E a banda foi super influenciada pelo movimento Riot Girl ali nos anos 90. E é super conhecida também pela sua militância feminista e de esquerda. A Carrie, além de ser musicista, ela também é escritora, atriz, diretora, comediante. E ela ficou muito conhecida por aquela série de sketches Portlandia, que ela criou em parceria com o Fred Armisen, que é tipo best friends forever dela, assim, há muito tempo. Todo mundo sempre falou muito bem de Portlandia, mas eu nunca achei nada, não consegui achar muita graça, assim, talvez não seja o tipo de humor que eu tô acostumado, não sei. Depois a gente ouviu a J.D. Samson e a sua banda Man, com Club Thang. A J.D. Samson fazia parte do Le Tigre, né, que a gente até ouviu aí de fundo agora há pouco, e se assumiu lésbica com 15 anos, e ela foi extremamente importante, assim como o Le Tigre de uma forma geral, como uma peça importantíssima do movimento Riot Girl, né? E hoje a J.D. Samson, ela se identifica mais como genderqueer ou como uma pessoa não binária, e isso super se reflete na expressão de gênero dela, né? A forma como ela se porta, as roupas que ela usa, e ela tem até um bigodinho. Então ela é bem genderqueer assim mesmo, é uma pessoa muito, muito incrível. Vale dar uma lida nas coisas sobre ela, porque ela é realmente muito foda. Então a outra música que a gente ouviu foi o Gossip com Standing in the Way of Control, que é essa música hino, né? Fudida. Num remix maravilhoso que eu peguei aqui da época que eu discotecava. Sim, e esse remix é muito bom mesmo. É muito Gossip foda. É muito bom, né? Puta, era uma época muito legal essa, muitas memórias. que é da banda aí da Beth Ditto, né? Que é muito sapatão, tão sapatão que ela cancelou o show no Brasil. Ficou deprimida porque terminou um namoro. Isso é muito sapatão, desculpa. É, muito sapatão, gente. É isso, Beth. Cancele mesmo. O amor tem que falar mais alto. Ela deixou o Gossip pra seguir uma carreira solo e depois também uma carreira na moda. Lançou um disco que não é muito lá essas coisas. Acho que ela deveria voltar pro Gossip. E voltar a fazer o Gossip ser rock, porque o último disco do Gossip também já não é muito lá essas coisas, né? É verdade. E hoje ela é muito conhecida por ser um ícone da moda e do movimento body positive. É bem legal seguir ela no Instagram, inclusive. Sim. Ela é bem divertida, bem, bem fodinha. E por último a gente teve The Sounds com Living in America, que é uma banda sueca liderada pela cantora bissexual Madja Iverson. E uma versão mais dance body music do Blondie. Verdade. O The Sounds é muito o Blondie se eles tivessem seguido pra essa coisa mais dance de verdade, assim. Arrasou. E é isso. A gente já vai seguir então pro... É o último bloco agora? É. É o último bloco. A gente vai seguir já pro último bloco, que tá uma coisa um pouco mais pop, assim. Inclusive a gente vai começar com uma cantora maravilhosíssima, que já era muito maravilhosa, né? Ficou ainda mais quando ela fez aí declarações sobre sua sexualidade, quando ela assumiu aí um namoro, que é mais um power couple, a gente fala depois sobre isso. A gente vai começar com a Janelle Monáe, vamos lá? Vamos. That's music. Thank you. pictures of us down the boulevard. I wanna fall through the stars. Getting lost in the dark is my favorite part. Let's count the ways we could make this last forever. Sunny, money, keep it funky. Touch your top it, let it down. From my boat, so you can see me, you can't squeeze me. I ain't easy, I ain't sleazy. I got reasons why I tease them. Boys just come and go like seasons. Fergalicious, so delicious. But I ain't promiscuous. And if you were suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses. That puts them boys on rock, rock. And they be lining down the block just to watch what I got. So delicious. It's hot, hot. So delicious. I'm rock, rock, so delicious. They wanna taste of what I got. Burgalicious. Burgalicious def. Burgalicious definition. Make them boys go crazy. They always claim they know me. Coming to me, call me Stacy. I'm the F to the E, R, G, the I, the E. And can no other lady put it down like me. I'm Fergalicious, so delicious. My body stay vicious. I be up in the gym just working on my fitness. He's my witness. I put your boy on rock, rock, and he be lining down the block just to watch what I got. So delicious. It's hot, hot, so delicious. I put them boys on rock, rock, so delicious. They wanna taste of what I got. Check it out. Baby, baby, baby, baby, if you really want me, honey, get some patience. Maybe then you'll get a taste. run around, brothers gather around. Always looking at me up and down, looking at my. I just wanna say it now, I ain't trying to round up drama, little mama. I don't wanna take it, man. And I know I'm coming off just a little bit conceited, and I keep on repeating how the boys wanna eat it. But I'm trying to tell that I can't be treated like clientele, cause they say she delicious. So delicious. But I ain't promiscuous, and if you were suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses, that puts them boys on rock, rock, and they be lining down the block just to watch what I got. Four, three, two, one. My body stay vicious, I be up in the gym, just working on my fitness. He's my witness. I put your boy on rock, rock, and he be lining down the block just to watch what I got. So delicious. So delicious. So delicious. Charlie, it might be too sharp. I ain't letting music. Says yes. Esse embuste que é o tatu, né? Enfim. É, no último bloco, então, a gente ouviu a Janelle Monáe com Pink. Recentemente, ela se declarou aí que se identifica tanto com aspectos da bissexualidade quanto da pansexualidade. Essa música é basicamente sobre buceta, né? Olha, veja a letra. E no clipe ficou muito claro pra todo mundo que ela e a atriz Tessa Thompson estavam tendo alguma coisa, né? Estavam tendo coisas. E aí logo depois elas revelaram o romance, né? Então é outro grande power couple aí da mídia. Depois a gente ouviu a Fergie com Fergalicious, né? Em 2009 ela se assumiu bissexual, depois de descobrir na terapia que sair com mulheres enquanto estava casada com um homem também podia configurar traição. Olha só. Mentira. Mentira. Ela fala, ah, eu sou hétero, eu tô num casamento hétero, se eu sair com uma mulher não é traição. Ai, Fergie. Assim fica difícil te defender, Fergie. Depois a gente ouviu a misteriosa cantora Sia, né, que também é bissexual. Não tenho muito o que falar sobre a Sia, mas eu descobri nas pesquisas que ela possui as mãos bem articuláveis e ela é capaz de carregar 6 ovos em cada mão com bastante facilidade. Ok, Sia, muito bom pra você. E a gente terminou com as irmãs Tegan e Sarah, que chegaram até a aparecer num episódio da série sobre mulheres lésbicas de The L World. E foi isso, gente. Foi esse aí o Data Music Futuristic Lesbians. E falando aí sobre essas mulheres maravilhosas. Inclusive, olhando a pauta como um todo, acho que o programa podia chamar Futuristic Bisexuals, né? Porque basicamente todas as mulheres eram... se declaravam bissexuais. Mas tá lindo, tá ótimo, tá maravilhoso. O importante é ser LGBT, a Luca. Sim. É isso, depois dessa minha declaração, você tem algo a dizer, Roba? Não, quero mandar um beijo pra todo mundo, pra todas as lésbicas do mundo. Continua arrasando na buceta, que buceta tem poder. Exato. E é isso. E continuem sendo futuristas, né? Sim. Que é muito importante. Porque lésbica qualquer uma é. Mas lésbica futurista. A gente vai ouvir uma última musiquinha aí pra encerrar o programa. A gente vai finalizar com as irmãs Bianca e Sierra do Coco Rose. Até onde se sabe, eu pelo menos não achei nada sobre isso, elas nunca se declararam ou se assumiram lésbicas, mas as suas músicas e as suas performances sempre brincam muito com o papel de gênero e falam sobre temas aí como, por exemplo, luta contra o patriarcado. Essa música que a gente vai ouvir agora, inclusive, supostamente ela fala sobre um estupro. Então, é bem heavy. Então, a gente vai terminar nesse clima bem leve, né? Com o Coco Rose e o Werewolf. E a gente se vê semana que vem. Beijos! Beijos! In a dream, I was a werewolf. My soul was filled with crystal light, lavender ribbons of rain sang, ridding my heart of mortal fright, of mortal fright. Broken sundown, fatherless showdown, burn hair, swollen lip, bottle sip. Yeah, I suck dick, loose grip on gravity force. Sky blinding, crumbling walls, never sweep away my memories of children's things, a young mother's love before the yearning song of flesh on flesh. Young hearts burst open, wounds bleed fresh. A young brother, skinny and tall, my older walks oceanward in somber slumber, sleeping flowers in the water, but I'm just his daughter, walking down an icy grave, leading to my schizophrenic father, weeping willow, won't you wallow louder, searching for my father's power. I will shake you off the Faixa bônus. See you.